Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos dedicar este programa também à segunda parte da 7ª coletânea Contramão Zine Musical. É isso aí, hoje vamos tocar a segunda metade dos artistas que estão rolando na coletânea. A começar por Maleva e a música Radical, eles que são do Mato Grosso. Depois tem Molotov Attack, Panela de Pressão, eles que são do estado de São Paulo. Na sequência tem Óbitos, Ver, Ouvir, Calar, eles que são do estado do Piauí. Depois tem Euzinha aqui, Patrícia Schack, e a música O Que Fazer, eu que sou de Maringá, no Paraná. Na sequência tem Perdidos, Mundo Se Acabando, eles que são do estado do Amazonas. E para finalizar o bloco tem Punkzilla e a música América, eles que são do estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá? Let's rock! Somos imperfeitos, vou encerrar. Só vou aprender a usar sua vida. saber porquê. A vida às vezes prega cada peça, e a gente acha que a chave que abre toda a porta não te leva a nada. O que fazer quando não sei bem dizer? O que fazer quando preciso escolher? O que fazer quando o que fiz eu já errei? O que fazer quando O norte é o melhor e as estrelas brilham como faróis. É o mundo se acabando e eu aqui bebendo. É o mundo se acabando e eu aqui fumando. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, fazendo aquela lambança, aquela meliqueira que pra limpar é um sacrifício depois. Mas aqui no Frigideira Acústica não tem sacrifício nenhum. A gente tem apoio dos nossos parceiros aqui do programa, a começar pela Balbúrdia Records. Punk, hardcore, metal, rock pauleira e outras barulheiras. O selo que apoia a cena independente brasileira. Você também pode apoiar. Confira os lançamentos da Balbúrdia Records no site, Spotify e redes sociais. Siga a Balbúrdia Records. E siga também, através do perfil do Instagram e do canal do YouTube, o Hora Rocker. E agora fiquem com o Drops do Minuto Hora Rocker. Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Santos. Estou aqui para divulgar mais um Hora Rocker entrevista. Dessa vez, no dia 16 de junho, eu vou receber a banda Horda, banda que faz metal extremo no meio do mato, segundo eles. Então, se você quer conhecer a banda Horda, chega aqui, cola no nosso canal no YouTube, canal Hora Rocker, e vem conhecer a banda Horda, certo? Eu sou o Luiz Santos e me segue aqui no Instagram, @ Hora Rocker, e também lá no YouTube, canal Hora Rocker. Sempre lembrando, Hora Rocker, aqui o Underground Notícia. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura regada a mais artistas que fazem parte da 7ª coletânea Contramão Zine Musical. É isso aí, a começar pela banda Resto e a música Prego, eles que são do estado de São Paulo. Depois tem Rewind, You're a Star, eles que são dos Estados Unidos, vejam só. Depois tem Sala de Gritos, Canalhocrata, eles que são do Distrito Federal. Na sequência tem Escárnio, Ganância e Poder, eles que são do estado de São Paulo. Depois, para finalizar, os artistas da coletânea tem Tripofobia e a música Desintegração do Puritano, eles que são do estado de São Paulo. E para finalizar o programa e o bloco, eu vou fazer uma dobradinha aqui de Patrícia Schack com a música Borboleta, eu que sou do estado do Paraná. Vamos lá? Let's rock! Mais uma Senhoras e senhores, obrigado. Eu quero ser livre como uma borboleta.